apesar da desvantagem, há quem treme e foge, há quem tem coragem. Guerreiros e guerreiras que guerreiam entre si, entre o amor e o ódio na visão da Dinadi. Quantas vezes disse não, quantas vezes resisti, quantas vezes bem ou mal, sim ou não, depressão, vários meses em quanto você tenta descobrir quem tá certo. Não há leis, nem tem regras nessa selva de concreto. Em neguinho, eu te disse que o bagulho é sujo, João. A maldade vem no ar, no isqueiro, no rojão. Põe todo mundo em xeque só pra ver quem cai primeiro. Os pilantra, os deck, os nós, os pedreiro. Vem ver quem ficou pra falar, quem sobrou. Dá pra contar nos dedos, criatura, criador. Vida dura de viver e é fácil se envolver. Quem procura pode ter atitude e proceder. Ação e reação, sem futuro, sem passado. Em mais uma missão, vários caíram do meu lado. Bandido de papel, uma pá de juca bala. Fica doce como mel e corre se o chicote estrala. Então me diz o que eu não sei sobre droga, puta e grana. Me diz quem é o rei da crônica urbana. A rua é um estágio, cadeia é doutorado. Moleque de 13, 14 já é coroado. E diz que faz, acontece, se cresce, bate na cara. Saca a pistola e treme até que ela dispara. Mais um pai de família caiu, puta que pariu. A cria do sistema, o futuro do Brasil. O que a lei do homem esquece, a lei divina cobra. O crente em sua prece divulga sua obra. Advoga o quê? Na caneta e no papel. Apenas escrever e sonhar que vai pro céu. Em mais uma missão, em mais uma missão. Quem tá certo ou errado, eu não sei, aí fodeu. Em mais uma missão, em mais uma missão. Quem tá certo ou errado, eu não sei, aí fodeu. Em mais uma missão. Em mais uma missão, tá certo ou errado, eu não sei, aí fudeu. Em mais uma missão, em mais uma missão, tá certo ou errado, eu não sei, eu não sei. Minha corrida é pelo certo, patifaria é mato. Na selva de concreto, bicho solto, cão e gato. Você vem com a sua pose, eu na minha humildade. Respeito é pra quem tem, pros bandidos de verdade. O seu poder é falso, a sua moto é zero. Polícia no encalço, é tudo que não quero. Família nunca tive, me criei. E cresci na rua, enquanto a noite claro no peão a luz da lua. Eu sou eu, nós é nós, não pago simpatia, trago no poder da voz. Zona sul, periferia, vários manos que eu sei querem me ver pelas costas. Quem tem o olho é rei, quem aumentem as apostas. A todos pede break, paga pau, pau no cu. Os verdadeiros tá com nós, São Bernardo, Grajaú. Sou da paz, pela paz, minha treta é violenta. Chubu grosso, aqui jaz, deixa que nós arrebenta. Jogo no ar os meus versos, sou magia. Eu confesso, quando eu posso me expresso, sei que é lento o processo. Eu sou guerreiro como foi meus ancestrais. Sua moral não se ganha, se faz. É quente, é só olhar pra frente. E são várias no pente. Me diz o que cê vê, me diz o que cê sente. Advogar o quê? Na caneta e no papel. Apenas escrever e sonhar que vai pro céu. Em mais uma missão, em mais uma missão. Quem tá certo ou errado, eu não sei, aí fodeu. Em mais uma missão, em mais uma missão. Quem tá certo ou errado, eu não sei, aí fodeu. Em mais uma missão, em mais uma missão. Quem tá certo ou errado, eu não sei, aí fudeu. Em mais uma missão, em mais uma missão. Tá certo ou errado, eu não sei, eu não sei. Não é super cine, diz o que define. O crime é verdadeiro, falso quem o sentimento oprime. A maldade que roda, a verdade incomoda. Até por dia pá, é que pra mim é foda. Eu sei que não tem boi, então apenas rimo. Prestígio e confiança foi quem matou meu primo. Você se levanta, se adianta, o que adianta? Morrer na mão de pilantra, nem sempre se colhe o que planta. A gente cansa, o resto é só lembrança. Saldo negativo, uma viúva e quatro crianças. De longe eu ganho a lança, o ódio de herança. Uma pá de amigo, mas fui eu que ajudei na mudança. O mundo é dos espertos, embalo, vai pra onde? Procura disciplina, mas onde é que ela se esconde? Eu sei, são poucos poetas e são loucos profetas que me emprestam palavras pra usar nas horas certas. Você sabe de cor quem te deve e quem te cobra. O crente em sua prece divulga sua obra. Advoga o quê? Na caneta e no papel. Apenas escrever e sonhar que vai pro céu. Em mais uma missão, em mais uma missão. Quem tá certo ou errado, eu não sei, aí fodeu. Em mais uma missão, em mais uma missão. Quem tá certo ou errado, eu não sei, aí fodeu. Em mais uma missão, em mais uma missão. Quem tá certo ou errado, eu não sei, aí fodeu. Em mais uma missão, em mais uma missão. Quem tá certo ou errado, eu não sei, eu não sei.